ZYH 506, 830 kHz, Rádio Extremo Sul AM, Itamaraju, Bahia. Bem-vindo. Bem-vindo. Você está ouvindo a Rádio Extremo Sul da Bahia. Multiplataforma. A rádio da região. Extremo Sul. 830. 830 kHz. Rádio Extremo Sul AM. Primeiro lugar no coração do povo. Atenção, senhoras e senhores, todos a postos, vai começar o grande baile da saudade. Existem momentos que são inesquecíveis. Ai, que saudade tenho dos bailes de outrora. Reviver esses momentos mágicos é o objetivo deste programa. No ar, Clube da Saudade. Bem-vindos ao nosso Clube da Saudade. Se você gosta de recordar e relembrar os grandes momentos de sua vida, prepare-se. Prepare-se. Se parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque entra no ar a partir de agora, o programa Clube da Saudade. Tocando as músicas do tempo da vovó. Essa música me dá uma saudade. Amor tem que ser amor e não promessa. Essa aqui então nem se fala. Ai, meus tempos. Quem ama de verdade quase morre de saudade quando fica só. Solidão. Relembrar é viver. E o Clube da Saudade traz até você os grandes sucessos que marcaram época e ficou na boca do povo. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Clube da Saudade, na comunicação alegre de Gerson Bronzeado. Gerson Bronzeado. Rádio Extremo Sul. Rádio Extremo Sul AM 830 kHz, boa tarde para você. Já está chegando o momento de finalizarmos o nosso Saudade Sertaneja, né? Você que está conosco, muito obrigado. Você que chegou aí depois do início do programa, nós somos juntos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 16 às 18 no Clube da Saudade. E a partir das 18 aí, logo depois da Hora do Anjo, da Hora da Reflexão, nós temos o Saudade Sertaneja. Portanto, a gente vai aqui para a última música de hoje, aqui dentro do nosso Clube da Saudade, e a gente retorna já daqui a pouquinho no Saudade Sertaneja, trazendo muita música sertaneja de qualidade para você. Sempre no oferecimento de Cristal Distribuidora, Boa Compra Tecidos, Supermercado Econômico, Plano Assistencial Cristo Rei, Nova Fórmula Farmácia de Manipulação, Hidráulica e CIA e também Laboratório de Análise Clínica Bioanálises. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora no Clube da Saudade. E espero você no Saudade Sertaneja, hein? 6 horas. 830, 830 kHz. Rádio Extremo Sul AM. Primeiro lugar no coração do povo. Bem-vindo. Bem-vindo. Você está ouvindo a Rádio Extremo Sul da Bahia. Multiplataforma. A rádio da região. Extremo Sul. Esta rádio tá nada de boa. Tão gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. É a Extremo Sul que gosto de ouvir. Esta rádio tá nada de boa. Tão gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. É a Extremo Sul que gosto de ouvir. É a Extremo Sul que eu gosto de ouvir. A noite é nossa, o sucesso é a descontração. Muita música, mil atrações pra você. Fique com a gente. Boa noite. Rádio Extremo Sul da Bahia, 18 horas. Nosso momento de reflexão diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça de mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, no silêncio dessas preces venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo, Senhor, como tu mesmo vê. Olhar para teus filhos, Pai, com carinho e amor. Senhor, concede-me a bondade, a compreensão e a paz de um verdadeiro cristão. Senhor, deixa que a luz divina entre em minha casa, ilumine a minha família e todos os dias possamos agradecer as bênçãos alcançadas. Obrigado, Senhor. Você acabou de ouvir Clube da Saudade. Vem aí, Saudade Sertaneja, com Gerson Bronzeado. Os clássicos da música sertaneja. Você ouve Saudade Sertaneja. Saudade Sertaneja. Com Gerson Bronzeado. Saudade Sertaneja. Com Gerson Bronzeado.